Primeiramente, vou lançar um pronunciamento aqui antes, né? Que na Bahia o que bate é maluquice, então eu vou lançar de maluquice aqui. Se for pra me escutar e levar a sério, nem escute. É, a parada é essa. Skinny, o gangster da rocha. Bota a peça pra cima, tô brincando, calma. É a rocha, vamos embora. Alô Levi, alô DDL, assim ó, ó, pega. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. É vuk, vuk, vuk, vuk, na onda maluca. É vuk, vuk, vuk, vuk, yeah. É vuk, vuk, vuk, vuk, na onda maluca. É vuk, vuk, solta a carta, tigrinho, vai. É vuk, vuk, vuk. Anda maluca, é vuki, vuki, vuki, vuki, ah, o naipe. Vuki, vuki, vuki, não, não, é, que vuki, vuki. Assim, ó, papo de criança. Ela roça no pau, roça no pau. Ela roça no pau, roça no pau. Não me leve a mal, não me leve a mal. Toma sequência, ei, tum, sequência de pau. Sequência de pau, sequência de pau. Sequência de pau, sequência de pau. Sequência de pau, sequência de pau. Toma sequência aí. Sequência, tome. Sequência de pau, arrocha. Sequência de pau, um naipe com arrocha, vai. Sequência de pau, sequência de pau. Sequência de pau, toma sequência. Faz um passinho no romano, mais aquela sarrada no ar. Faz um passinho no romano, mais aquela sarrada no ar. Faz um passinho no romano, faz aquela sarrada no ar. Faz um passinho no romano, mais aquela vai. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Faz um passinho no romano, mais aquela sarrada no tchu tchu tchu tchu tchu. Faz um passinho no romano, mais aquela sarrada no tchu tchu tchu tchu. Faz um passinho no romano, mais aquela sarrada no tchu. Ei, tchu tchu tchu. Vou lançar gerente aqui, ó. Assim, ó, ó. Dancinha do Manuel, bato dele, vestido do pulado, parou. E naipi, tchu tchu tchu tchu. E naipi, tchu tchu tchu tchu. Naipi, tchu tchu tchu tchu. Olhou pra cara da amiga, deu risada sem graça. Não quero calar a boca agora. Eu te boto na cama, te soca a banana, o que é que tu faz? Eu te boto na cama, te soca a banana, o que é que tu faz? E ela faz, ó. Se eu te boto na cama, te soca a banana, o que é que tu faz? Me boto, lá ele. Te boto, vai, toma. Me boto, vai, te boto, vai, te boto, vai. Te boto, vai, te boto, vai, te boto, vai. Te boto, vai, te boto, vai, te boto, vai. Ui, vai ser só pra nós candianga. Só pra nós candianga, vai ser só pra nós candianga. Só pra nós candianga, vai ser só pra nós candianga. Pra nós candianga, vai ser só pra nós candianga. Rala xereca no playbar, calma vida, tá de boa. Rala xereca no laizão, calma vida, tá de boa. Rala xereca no donkey, calma vida, tá de boa. Rala xereca no alê, calma vida, tá de boa. Rala mamama, tá de boa. Rala xerequinha no coroa, porra, no coroa. Rala no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Do caralho, a noite toda é uma zoada do caralho. Quando eu pego o digito é uma zoada do caralho. A noite toda é uma zoada do ai, ai, ai, oi, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A noite toda é uma zoada do caralho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A noite toda é uma zoada do caralho. Ela quer pegar na minha.